feliz 2025 pra todos nós, muita saúde, muita paz. E bora colocar esse povo pra dançar ao máximo! O Rei do Norte vai começar. O Rei do Norte vai começar. Alô! Venha viver experiência surreal com ele, DJ Tom, o domador do Carabao Máximo. Dominando todos os ritmos que fazem a família dançar. Aqui, no Carabao, o Furioso do Marajó. Tom Máximo! Meu irmão, eu já começo assim, ó. E quando eu chego numa festa, Carabao, vejo você com esse sorriso, esse vestido, num vestido bem bonito. Fala pra minha cor. Era sua cor azul, sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. E a família Chopitel tá aqui com a gente, pode crer. Mas ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem Máximo. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. E aí, Júnior? Tá recordando do jeito que ele gosta. E quando eu chego numa festa, Tom Máximo, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Quando o vestido dela era sua cor azul, sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Égua do Soma, Cajuba. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola. Seu jeito é mesmo assim. Bora, Diego! Um pouco excitante. Meu parceiro Diego GPI tá aqui com a gente, um abraço. Nem sempre, sempre. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. É o baile. Tenho você no cabaré. Carabao, o Furioso do Marajó, o verdadeiro show em alta definição. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo, o homem do alô. É pra recordar. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, chama ele, nosso Senhor está me chamando. Daqui a pouquinho a gente pega a estrada pra Primavera, o Carabao tá por lá. Nosso Senhor. Pra fazer a festa em Primavera. Na sexta-feira, o Carabao tá no Biruta de Salinas. Nosso Senhor. Sábado é Vila Prime, em Ananindeua. E domingo é no Casota. Segunda-feira é Palácio. sucesso dos bares. E o Jean vai fazer o pix, meu irmão. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse: lindas flores estão bordando a ladeira e a planície, e eu já não quero nada. Sinto a vida já quitando, Senhor Deus, assim. Meu amigo Benecílio tá aqui com a gente lá da Terra Firme. E toda a família Leãozinho. Forte abraço aqui do Tom Máximo. Lá pro céu está me chamando. Chama, chama, chama, chama Tom Máximo. Quando vejo o sol brilhar neste céu azul, Tom Máximo. Vontade de viajar, de pegar. Fala no ouvido da gata assim, ó. A gente nasce, cresce, vive e morre. Carabao. Sempre no mesmo lugar. Aproveite a vida. A vida passa e a gente não vem passar. A vida passa e a gente não vem passar. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar, as coisas que eu tenho pra mostrar. Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união, da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. Voltar, pede pra você voltar. Esquece aqueles problemas, esquece. Esqueça, se te magoei, só você amei. Olha pra ele e diz: sempre vou amar. E aí, amor? E aí, amor? Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Deixa assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. DJ Tom. Meu amor é demais. As joias está aqui comigo. Forte abraço aqui do Tom Máximo. Professor Ronaldo tá na área. E aí, meu professor, como é que é? Segura essa língua aí, meu irmão. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo. Volta, volta. Pra você voltar. Esqueça, se te magoei, Carlinho, sua primeira dama da oficina do Carlinho. Um abraço do Tom Máximo. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. E aí, Raimundo? E o bebê da família Leal de Souri? É demais, meu amor, é demais. Dia e noite só penso em você. Paraenses, escutem DJ Tom, agora de frente com você. E o baile do Bancrévia. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito. Carlinhos e Alene da conveniência frango.com de Águas Lindas. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais... Meu amigo Junião tá na área. Alô, Junião! Você tá feliz. Feliz ano novo pra você, meu amigo! Você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, Carabao, Carabao. Baile. Tudo pra te ver feliz. E o baile? Brilha em meu coração, luzes de amor. Carabao. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia. E a galera do açougue do Jaderlândia aqui com a gente, Bob Grey. Me trazendo alegrias, você chegou. DJ Tom. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. E toda. Toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado. Eu encontrei. Xixito do distrito. E o Pedro Martins, taxista do povão, tá aqui com a gente. Só ao seu lado eu encontrei.

chapa da Band de Ouro tá aqui com a gente. E o Capone, o André Mestre, gerente, e o tio Nélio, da Estação das Togas, tá aqui com a gente. Tá muito salgado pra carne lá, japonês. Sem você, fiquei muito bem. Liberdade, sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo, sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você, eu aprontei. Nem eu mesmo acreditei. Minha vida eu quero viver. Mas depois de uma semana sem um shark, amar de você. Olha o que aconteceu. Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. De vontade de voltar pra você. Carabao. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Daquele jeito que o papai e a mamãe gostam, tô! O top DJ do Brasil, DJ Tom Máximo, the best production, number one in the city. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. DJ Tom Máximo. Tá doendo em mim. Hello, hello. DJ Naldo e a família Rock, tá só aqui no Carabao por igreja. Tá doendo? Tá doendo em mim. Carabao. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. Que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. E quando eu partir, não quero ver você chorar. Nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Bora, GPI! Levo você no meu pensamento. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Vou voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Cadê uma cena? Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Deixa a mulher, Maisena. Para de reparar a mulher, meu irmão. E regressa aos braços seus. Voltarei para sempre. Jamais direi adeus. Rapaz, esse preto aqui, eu gosto dele de graça, meu irmão. lembro que na época do som do meu coroa, isso aqui já me roubou muito, meu irmão. Ele e o Braz. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. E a gente fica feliz hoje de dividir você, esse espaço aqui no Brasilândia com esses meninos que detonam e faz a diferença hoje na saudade. Meu amigo Lula, Maisena e o meu parceiro Jimmy também. Esses caras que arrebentam à frente dessa aparelhagem Brasilândia e nunca deixa cair a essência que é o baile original. E a gente tá aqui, ó! Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. O que, meu amor? Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Bora, Tom! Não alivia! Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Carabao. Foi só um beijo pra gente se amar. E não demora, não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. Meu irmão, sai do zap, vai dançar com essa mulher, senão outro vai levar. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Olha o fura-olho, meu irmão. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Gente, tem uma criança desaparecida, é isso? Ou tá perdida? Tá perdida aqui atrás. Sérgio Luiz, o nome da criança. É? Sérgio Luiz, o nome da criança. É o baile do Bancrébia! A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui, sempre a esperar você que não vem, vem pra mim. Vem, não me deixe triste assim. Aqui, vem, vem pra mim. DJ Tom Máximo e Carabao. É tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Meu amigo Cláudio da Toca do Açaí. Não traz nem o caroço, meu irmão. Tudo me lembra você. Bora, Cláudio! Não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. Canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Máximo, Máximo, Máximo. Saque de baile, Tom Máximo! Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Máximo. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Te magoou, não foi? Eu sei que te Carabal. Com seu sentimento. E a bola, negão. E você me castigou. Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Nem mesmo o tempo me faz te esquecer. Carabal. Tudo que eu vejo só me faz lembrar. Enquanto a música, meu irmão. Momentos que passamos, emoções que trocamos. Essas lembranças me fazem chorar. Meu irmão, deixa eu te amar só um pouquinho. Alô, Macaxuba, tá indo e voltando aqui atrás. Sou um gato louco por carinho, oh, oh. Um brilho, um brilho. Este amor é como eu estou. Venha me fazer milu, milu, por favor. E o baile? Quebra esse gelo aristocrata. Fazer a molhidinha em cima do telhado. E se a cama quebrar, sol, ele vai pro chão. Se a cama quebrar, ele vai pro chão. Aí ele dá ali. Ai, ai, miau, miau, miau. Não atrapalha. Saliente, né, filho? Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando. É o baile búfalo. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo, e o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes? Sabes. Não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Cadê o Charles GP? Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Cantarei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. E um sonho assim também não pode morrer. Carabao. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo, hein? E o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes? Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo DJ, te DJ. Espero. Tão máximo. Tão máximo. Sincronizando as batidas para elevar a sua festa ao extremo. Attention, opération jargon. Ça qui comprend, comprend. Quem é bom de caqueado? Ça qui pas comprend, pas comprend. Você é bom, hein? No caulé. Chama essa gata então. Préparation. Attention. Attention. Attention. Attention. Attention. Assurément, à la sidire. Aqui do lado que já tá sassaricando pra querer dançar. Vai! O Brasilândia é show! Thank you. explication. Considérons le mot l'amour. L'amour. Amigo Marquinho tá aqui com a gente, um abraço aqui do Dom Máximo. Tá curtindo de boa, alô Marquinho! Cabal, Landon. Nunca pode dizer se lá do amor. Nunca ajuste a letra de plus um. Cabal, mundo. Bom, vamos aqui. L'amour é langage normal. Se liga aí, ó!

tudo foi um vacilo. Pede pra ela te perdoar. Me perdoa, desde tudo por um capricho. Não termine isso agora. Não vai embora. Não vai não. Pois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Te peço agora, por favor. Perdoa, meu amor. Perdoa, por favor. Perdoa, perdoa, perdoa. Dá-lhe do... Aquele amor à primeira vista. Já, não já? Essa canção aí é pra você que já se apaixonou por essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Canta pra mim aí, vai. Me apaixonei, eu sei. E agora não vou pra trás. Paixão que até no Instagram você marca a pessoa direto. Você já fez isso? Já! Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. E tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. E toca, toca, toca, toca, toca, toca, DJ Tom. Se pensas que me enganas renegando essa paixão, entregas facilmente se me olhas sem razão. E aí, meu parceiro GPI? Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Tom, tom, tom. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosse capaz de dar minha vida e levar meu amor. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosse capaz de dar minha vida e levar meu amor. As canções do nosso amor, deixa o som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir. Tom, tom, tom, tom, tom. Tom, tom, tom, tom, tom. Tom, tom, tom, tom, tom. Sabe complacerte como lo haría yo, baby. paciência, porque minhas competências, por isso meus motivos pra te respeitar. DJ, DJ. Siga meu canal DJ Tom Máximo, Tom Máximo, e ative o sininho.